Deus que fez o céu, a terra e o mar azul. Quem fala é Lu. Sete taças apresenta Mano e Bailey. Em todas as quebradas, mano, são mandados para o inferno a todo momento. Vejo isso há muito tempo, cheirou, não pagou, não teve acento. Tentou correr imediatamente, o gatilho é acionado. Em fração de segundos, o mano está ali deitado. Talvez até tivesse algum talento, mas já era, morreu de modo sangrento. Foi desperdiçado, e esse é o resultado de vivermos num sistema fracassado. Mas na periferia é sempre assim, o pior fica para você e o pior fica para mim. Mas aí, se liga aí, a escola é uma porcaria, nunca funciona. Por isso uma pá de mano vai pro fundo da sala pra fumar maconha. Daí pra lá não tem mais jeito, o caminho é escuro e é estreito. Ele puxa forte, prende, sente maldade na mente. Portão na mão, carregado, o mano está desandado. Rei soldado, cuidado. São poucos policiais do gueto bem intencionados. A ordem é derrubar vagabundo sem dó. Sinceramente já não sei mais o que é pior. Olhar para o lado, ver o bar lotado, cheio de pai de família. Cola ali, bebe, fica louco, quebra a casa, bate na mulher e na filha todo santo dia. Eu sei que não é bem isso que Deus queria pra periferia. Pode acreditar, mano, e baile, é só chegar. Acreditava ele que metendo bronco um dia se levantava. Agora está deitado eternamente, realmente é deprimente. Abrir a janela e ver casas mal acabadas, crianças mal alimentadas, pretos e brancos correndo sem o ideal e sem o futuro. Por isso seja esperto, Trump, não corra sem o ideal como correu o Forrest Gump. Ao próximo nunca faças mal, pois o sangue que corre na veia de todos nós é igual. Agora cola na banca um cara que sabe disso tanto quanto eu. Nessa guerra fria da periferia ele também sobreviveu. Ele tá do X, junto com a Apocalipse 16. E meu mano, meu Deus, o resto não importa, é sério, ei. Aqui é apelidado X, faço da rima uma prece ao rei. Senhor, por favor, abençoe meus mano e minhas mina. Eu peço melhor, eu quero melhor pra tudo quanto é esquina, pra tudo quanto é quebrada, firma, vou dar ideia positiva. Eu te rolei com a minha pretinha, tomando sorvete enquanto a molecada brinca de amarelinha. Tá mal luz, só brilha além do dia certo. Tiro, revólver, cocaína, não, pera aí, deixa quieto. O mal não pode prevalecer, tomar de enquadro todo o nosso bairro, porque esse aqui é o nosso canto no mundo, eu sei, não me iludo. Talvez não seja o refúgio para muitos, mas poderia ser pra você. Que seja assim, seja como for, nem 8 nem 80, reflita, entenda. O equilíbrio é a base de tudo, eu mudo elevada, mas não saio do tema. 4P, 7 taças, várias ideias, um único Deus. O mesmo Deus. Haha, ei, o mesmo lema. Deus dê paz a todas as quebradas. Peço paz pros pretos, pros brancos, pras mina e pros caras. Pras mini, pros caras. Paz na zona norte, paz na zona leste, paz na zona oeste, e paz na zona sul. Quem falou foi o pregador Lu. Mano, e Billy. Todas as quebradas, e paz, yeah.